Zero. Boa. O Fuxero 2583, tem um sequenciamento agora de 4 aeronaves para o pouso. Primeiro é uma A330 que já está interceptando aqui a final do 10. O senhor tem condições de ingressar na pista e alinhar a partir da presente posição? Ok. Está autorizado a alinhar e manter a partir da presente posição e aguarde a liberação para decolagem. Now departure. Roger, climb 11, 340, squawking 5. Dial. Dial, departure, runway 585. Squawk 5067. Squawking 5067. Oceania 6224, reduz para 1809. 80-6224. Aérea 2583, está livre a decolagem da 10, o vento é 80 graus, 10 nós. 2583, iniciando. Portugal 019, full service, left, right, Roger, call sobre do tower, 118.6, boa noite. 118.6, Portugal 019, boa noite. Fechando 6224, desce para 2000 pés, livre LF, X-ray. 2000, autoridade LF, 6224. Tower, boa noite, Portugal 019, 9 miles final, runway 10. Okay, boa noite, Portugal 019, continue approach and standby landing clearance, altimeter 71012. Continue approach with 1012, Portugal 019. Fuxair 2583, decolado aos 45, com controle agora, 19.8, e uma boa viagem. Controle de 198. Vai Portugal 019, clear to land, runway 10, wind 070 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Controle Salvador, Fuxair 2583. 253, contato radar, voo 380, saída Gol. 380, saída Gol, 253. Tem a capicina 10 ali, estou achando a 224. 6224, torre, Renan Noite, Rifinal 6, boa noite. 286, tá já, obrigado, 241. Fono 076, livre LF, fono estabilizado. Central estabilizado, voo no 076. Direto Aracaju? 3305, chame o centro e solicite o mesmo. Frequência 2545, boa noite. 57 no meio, identifique, chega da mar e desça ao 050. Era 2592, desça para 2000 pés, 1012. Salvador, boa noite, Oxaneme, a 224 estabilizado, final visual, baixou, travou. Ok, minha 224, aguardando apenas o A330 da Portugal liberar a pista, o ajuste é no 012, aguarde liberação para o pouso. V12 na sua escuta, 224. Report now 019, on the ground at 49, maintain this frequency and clear taxi via Alpha and report before Juliet. Clear Alpha. And I think call it back before Juliet, so we'll stay with you, Portugal 019. Where Portugal 019 and report, cleared the runway 10. Call your runway vacated. Ocean M224, pista livre, livre pouso 910, vento 70 graus, 109. Depois, Ocean M224. Roger, clear taxi via Alpha and Juliet to gate 11, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Portugal 019. Zero 2583, subinicialmente restrito, nível 300, na presente voo Ofito. Na presente Ofito, restrito 300253. No 076, chame Torre Salvador, 986. 86, 076. 02592, livre LS X-Ray, informe estabilizado. On this 585, call Recife Center, 1251, enable 13325. 1251, pick up 13325, on this 585, bye bye. Corre Salvador 1076, gol. DLS, baixado, travado, avistado. Cliente, gol no 076, continue na aproximação, aguarde pista livre, o ajuste no 012. Guardando no 012, gol 076. Ocean M224, Sulu, aos 5 anos. Libere agora na Taxi Fox e fique atento ao A330 da Portugal. Siga o mesmo via Alfa e chame antes da Juliette. Libera via Fox, segue o A330 via Alfa e chame antes da Juliette, vai 224. Poxa, né, 6224, siga o A330, já tá livre. Vou prosseguir para o Gate 1 via Alfa Índia. Seguindo o A330 via Alfa Índia para o Gate 1, 6224. O voo 1076, pista no zero livre, autorizado o pouso, vento 70 graus, 9 nós. Vento livre o pouso, voo 1076. Era 2583, chame Centro Recife, em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, boa noite. 128, decimal 8, 126. 257 no meio, desça para 2000 pés, 1012, livre LF X-ray, fama na final. 2000 pés, 1012, web 57 no meio. Táxi via Alfa e Juliette, para o gate meia dúzia. Alfa Juliette 612, gol 1076. Era 2592, chame Torre Salvador, no noite, decimal meia. Boa noite, passando na 539. Boa noite. Salvador, por dia, boa noite, passando na 539, sobrevivendo Lucas, Salvador, 3 mil no marca 2 terra. Gente, o Fossaria 2592, boa noite, ajuste é 1012. O senhor vai prosseguir para o pátio de autoridades ou militar? Livre o pouso na 1-0, o vento é 070 graus, 7 nós. Livre o pouso, Fossaria 2593. Estou confirmando o gate para o Ocean 6224, é o 01, tá livre via Índia. 701, segunda esquerda, via Índia 6224. localizador 5716. Web 5716, torre no noite decimal meia. 86, boa. Torre Salvador, boa noite, Web 5716, final baixado e travado. Boa noite, Web 5716, o ajuste é no 012, aguarde pista livre. O Web 5716. Guardando pista livre, 5716 da Web. O Fuso Aéreo 2592, solou aos 00. Táxi na minha escuta, via Alfa e mantenha a Taxi Delta, aguardando para prosseguir para o pátio militar. Jet 57 no meio, baixou e travou, trem de pouso. Meu irmão. Ok, tá livre o pouso, não no zero. O vento é 080 graus, 5 nós. Livre pouso, no zero, 57 no meio, Web. Identifique chegada bom, ofereça para 4.000 pés, 1.012 é o ajuste. O Fuso Aéreo 2592, observe a aeronave da Webjet que está pousando agora. Após estar livre, prosseguir para o pátio militar, livre o cruzamento da 10. Jet 5716, no solo 04, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 04 do pátio 3, nas proximidades aí do prédio do Correio. E fique atento ao sinalizador, 5716. Cliente autorizado via Alfa, Kilo para o pátio 3. Posição é a 4, atento ao sinalizador 5719. 5837-2000 pés, 612 livre LS, X-ray, informe na final. 2012 encontraram na final, 37.